Magro, a sua ânsia de liberdade gerou um grito que invadiu o ouvido surdo do teu senhor. Mas que senhor, se a raça negra não nasceu para ter senhor? Veio de navio negreiro, sofri o dia inteiro. Covardia muito grande com os negros brasileiros, principalmente na atual realidade. Dificuldades pra entrar numa faculdade. Se o carro bom ou roupa nova, já te falam que é roubado. Só porque é um negrão, não pode adiantar um lado. Foi açoitado, castigado e maltratado. Não foi indenizado e continua embaçado. Eu só quero a consciência, a autovalorização, autoestima resgatada no meio dos meus irmãos. Hip hop brasileiro, quebrando preconceitos. Sou afrodescendente, faço as coisas do meu jeito. Samba, capoeira, já revela sua cultura. Candomblé, feijoada, que até hoje ainda dura. Saber quantos negros pilotam um avião. O médico, engenheiro que exerce a profissão. Eu tô ligado que é desigual a proporção. Mas tem gente por aí que não tem essa visão. Às vezes é tirado quando vai fazer uma compra. Em algumas ocasiões parece que o mundo tá contra. Piadinhas, anedotas, muitos casos pra tirar. Tem fulano que acha brecha, já começa a humilhar. Mas te garanto, se no meu ouvido chegar o prego que contou, dessa não vai se safar, porque sou negro, sou negro. Só quero a consciência da autovalorização, porque sou negro, sou negro. Autoestima resgatada no meio dos meus irmãos. Eu não acredito, tem gente que não se identifica. Marronzinho, jambinho, bombonzinho, mais que zica. Quando vem algo errado, diz que é coisa de preto. Minha que esse negão vai te ensinar a fazer direito. Que eu não aceito, é entre nós o preconceito. Tem irmão que vira gambé e vê as coisas de outro jeito. Se trombar de madrugada, já começa a dar porrada. Que virar as costas, leva uma rajada. Que virar as costas, leva uma rajada. Deixe o ferro em casa pra evitar umas mancadas. Preconceito atravessa as barreiras sociais. Somos brancos, negros, pobres, somos todos iguais. Sem mais, se agirmos como seres racionais. Sem mais, não seremos mais tirados nunca mais. Tô ligado, que até dá rima com fique esperto nas quebradas, minas ou rapaz. Com os valores que é passado em propaganda. Quem é o melhor é aquele que tem grana. Aí você guerreia com seu próprio semelhante. Na cadeia social não sei o que é mais humilhante. Que fita estranha, já não entendo mais nada. Que virar as costas, leva uma rajada. Que virar as costas, leva uma rajada. Que virar as costas, leva uma rajada. Deixe o ferro em casa pra evitar umas mancadas. Irmão matando irmão, agora já não tá com nada. Já sofremos demais quando viemos para cá. Responsa em melhoria é que nós vamos firmar. Porque sou negro, sou negro. Só quero a consciência da autovalorização. Porque sou negro, sou negro. Autoestima resgatada do meio dos meus irmãos. Porque sou negro, sou negro. Só quero a consciência da autovalorização. Porque sou negro, sou negro. Autoestima resgatada no meio dos meus irmãos. E aí, delegado? E aí, indignado? Conta aquela vida que aconteceu com o chegado. Eu vou falar sobre o meu brutal Pedro Valentim. Barato, cabuloso, aconteceu mais ou menos assim. Entrou na americana pra comprar o que precisava. Segurança prego atrás dele só andava. Disfarçava, disfarçava, os olhos dele não tirava. Não foi o mesmo trato com os outros que chegavam. Cara com coragem não se encontra todo dia. Meu camarada logo teve a ousadia. De tanto segurança fica ali te circuitando. Desabafo em alta voz, ele foi logo falando. Se liga aí. Tá vendo aquele cara ali? Fica me seguindo desde que eu cheguei aqui. Só porque eu sou um negrão, o cara acha que eu vou roubar. Meu dinheiro tá no bolso, só que eu não vou mais gastar. Porque sou negro, sou negro. Só quero a consciência da autovalorização. Porque sou negro, sou negro. Autoestima resgatada no meio dos meus irmãos. Porque sou negro, sou negro. Só quero a consciência da autovalorização. Porque sou negro, sou negro. Autoestima resgatada no meio dos meus irmãos. Negro, a sua ânsia de liberdade.